reviver a própria história. E através dela, se conhecer, celebrar, se reinventar. Sou mestre do meu destino. Sou capitão da minha alma. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira ou giló, dessa vida cumprida a sol. Daniel? Oh, filho, você não vai dormir? Eu já vou, mãe. Só mais um pouquinho. Ah, menina, você fica o dia inteiro trancado dentro desse quartinho, cantando e gravando? Ah, começando a achar que isso não foi uma boa ideia, não. Mas o que não foi uma boa ideia? Você, né? Ter dado esse gravador de presente pra ele. Ai, ô, Daniel. Você já viu que horas são? Não vi o tempo passar. Desculpa, eu já vou. Tá bom, filho. Vamos logo, hein? Amanhã é dia de escola, hein? Quando eu crescer, eu vou ser cantor. Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina minha escuridão, o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventuras. Descasei e joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida.